5241. Tem o livre Elestre 5218. 7 livre Elestre 5218. Salvador Control Trip 5241, dial departure. Okay, Trip 5241, ready, can't touch the departure, push to this rear, climb and maintain 400. Climb and maintain 400, air clearance, flight 5241. Solo Salvador, gol no 1273 para o taxi, 193 a bordo, 3:20, alterno Campinas. Confirmando, 13:20 Campinas e UPLB 193. 193. Gente, Gol 1273, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, quando pronto, chama a torre 10895, altímetro no 0 no 4. Índia, ponto de espera, 1895, Gol 1273, boa noite. 120 graus 08, mais. É, 3.000, rapaz, apresentado. Deve ser até 3.000, livre de setor IMS, informal estabilizado, gol no 7. Trip 5218, complete LS, torre 118, decimal 95. 10895 é a torre, Trip 5218, muitíssimo obrigado, senhor, excelente noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Boa noite, passageiro 2224, chegada Amanda, esse mantém a 060. Amanda 060, 24. É o Trip 5218, passando o localizador a 8 milhas agora. 5218, continua a aproximação, vento 120 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, Trip 5218. Torre Salvador, gol 1273, ponto de espera 10. Os 3 mantém um ponto de espera, aguarde para ingresso. 3, pronto, gol 1273. Canal 6259, decolada 1-4, controle 1-9-8, bom gol. 9-8, ponto aberto. Trip 5218, check 3 autorizado, pouso, vento 120 graus, 089. Pouso autorizado, momento só para o pouso, para o trem, o Trip 5218. 59. 76, reporte full ILS. Informará ILS completo no 776. Gol 9074, a intenção é Maceió? Formação e curso em antes, copinho 350. Gol 9074, autorizado Maceió, nível 350, via UPRISC 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, terceira saída, Puca, transição Caju. 5104 no transponder, 1098 o controle, o gol 9074. 3560, controle, desce, mantém 3.000, voo da presente, posição Duna. Passa Duna, 3.000, essa pode quando pronto, pressiona mais push, 05 ao portão. Antes 3197, passa 1.60, Recife, em 1.25, décima 1, boa noite. Recife, 1.25, 1.3.17. Sete meia, Duna, torre 118, meia 12. 1.895. Meia, gol, 1.776. Corre, Salvador, boa noite, gol no 776. 73 após o tráfego na curta, livre alinhar e manter, preparando-se para iniciar a decolagem assim que autorizada. Esse após a aeronave, alinhar, gol no 273. Positivo, 95 graus. Salvador, boa noite, gol, Ouro 776. 776, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 120 graus 08, nós ajuste 1014. 1014, ajuste, aguardando a liberação de pouso, gol, Ouro 776. Solo 18, libera a direita, taxi Delta, chama o solo 121, decimal 9. Liberando a direita na Delta, 1219, grato, 35218. Solo, muito boa noite, 35218, Libron. 35218, boa noite, taxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5218. Group 5241, passing 130 to level 340. Contact now something at 125 decimal 1. Okay, we will contact the receptor 125.1 and climbing to level 340, 526, 5241. Thank you, good night. Thank you, good night. Ono 776, livre, livre pouso no 20 graus, 109. Livre pouso, pista no 0, gol no 776. 6603, informação Yankee, Guarulhos, autorizado nível 300, Veocar Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5111 no transponder. 3603, autorizado Guarulhos, 300, Perwisk 50, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Bidev, 119.8, 5111, San 3603. Cotejamento correto, confirmando apenas portão seria 07. Afirmativo. Sim, chame pronto, pushback, acionamento San 3603. Vai chamar. $310. Ok. Para 3560, mantenha para 3000, tráfego para 7, 12 horas, 10 milhas, 2800 pés em 309 lotes. Bom no 884 LS. Bom no 884, completo LS, passou o Luna, torre 118.95. Bom no 895, bom no 884, daqui a pouco. Salvador, gol 1884, 2 milhas e meio do marcador, baixar o trabalho. No 60, restrito 125, onde chama? Ativo. Boa noite. O vento 120 graus, 109, ajuste no 04, já visual com a pista? Avistando, 1884. Passaria do 2224, velocidade indicada. 233. Ok, passaria 2224, reduza 200 mais. Reduzindo 200, passaria. Passarino 2224, desse mantenha 3 mil pés via chegada a Man. Para 3 mil na Man, 2224, confirmado no 013. 1014, o passarino. Informação Yankee, Galeão 360, copia? Afirmativo, sim, informação Yankee. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição BDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, quando intercepta Upper, November 857, segue como rota do plano. Controle 199.8, aciona 5045 no transponder. Autorizado Galeão 360, decola da 190, curva direita, saída da EL, linda, pode que deve, na Upper November 867. Controle 119.8, transponha 5045, gol 1901. Cotejamento correto, chame pronto para o SPEC, acionamento no portão 08, gol 1601. Chamará gol 1601. Da Max 33, 5, 0, 0. Passando o Duna, completa LF, torre 118, 95. Boa noite, é 23, temos a informação e 523, o controle via mar e desmantenha 2000, altímetro 104, sendo identificação vigilante. Corrida 14, identificou, desmantenha 2000, pela cidade das mares, desmantenha 2000. Índia 01 no gol, no 776. De 2000, passarei 2224. Para 2000, afirmo, livre LS. Para a passagem, 884, solo aos 25, 121, decimal 9, liberado. 219, 884. 560, livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso, 103, 560. 1273, passa 130, resiste 125, décima 1. 251. Torre 1895, boa noite. Oi, 1895, boa noite, 1895. Tanto que a 662, boa noite, aciona identificação, desce para 3 mil pés, via Bonfi, 1014 no altímetro do campo. Vai dar não, tem aeronave à frente, está um pouquinho afastado, mas a duna vai encurtar um pouquinho mais. 1884, ingresso via Juliette, portão 612. Juliette 612, 1884. Da Gol, sobe Recife 320. Passando externo, baixado e travado, e avistando 2224. Range 1, pista livre, 2224. 4. 2560, solas 28, 121, décimo 9. 293. Santo 3560, boa tarde, táxi Alfa, reportante, seu táxi é Juliette, para ingresso. Alfa, reportante, seu Juliette, tá, 3560. Datã, ingresso Juliette, posição número 9. Tomás, 17. Webjet 5827, formação Yankee, confere, atualizado Galeão, nível 380, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, Upper, November 857, segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5117 no transponder. Confirmando o transponder 5117. Chamo pronto o espectacionamento 02, ok? Transponder 5117. 117, obrigado. Salve, Salvador, boa noite. Passarelo 2224, livrou. Passarelo 2224, boa noite. Táxi Alfa, reporta antes ao táxi Juliette para ingresso. Alfa, reporta Juliette 2224. Solo Salvador, boa noite, Trip 52, 16, 100, Tayhane. Trip 52, 2, 1, 6, boa noite. Eu ainda não possuo o plano no sistema. Assim que eu obtiver, estarei copiando, ok? 7, por gentileza, coordenar o 150 para a data junta. Gente, assim que eu obtiver o plano, estarei coordenando 150 nível. Trip 52 no meio. Obrigado. Novo Salvador, já 3603, pushback, acionamento, portão 7. 3603, coordene com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da passaria da retaguarda, autorizado pushback, acionamento no 07. O mesmo vai parquear até a remoto no 4, ok? Passaria 2224 da passaria do ingresso a Juliette, remota 14, pátio principal. Juliette está no 4, 224. Web, 723. 723, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000, Trip 52, 16, copia? Copia, Trip 52, 16. Autorizado Aracaju, nível de voo 150, decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5123 no transponder. Cliente autorizado 150 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aru. 119.8, controle, 1-2-3, o transponder, trip 5216. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, pátio 3, trip 5216. Grato, chamará. Autorizado a final no zero. Autorizado ali, Então, 3603, está com 179 a bordo, 4. Valeu. Na Alexandre 3603, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 95 e o ajuste 0014 agora, bom voo. Não é seu, tá ajustado 0014, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 295, obrigado, bom trabalho aí. B62, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada final no 0. Pistol ULS, 5723. GS5723, completo final, chame torre no 8, decimal 9. Obrigado, daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, Web 5723. 5723, boa noite, reporte passando externo, vento 120 graus, 10 mais, ajuste no 0 no 4. Ataque gol no 60. Externo, baixado, travado, web 5723. 5723, autorizado, pouso, vento 120 graus, 0 mais. Entreve, pouso, 5723, objeto. Na 62 e no 2, acione identificação, desço para o 050, a chegada à marca. 050, funciona a marca. A velocidade está a critério. No 3, boa noite, informação Yankee, Brasília 360, pupinha. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Gole, transição oficial. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5112 no transponto. Autorizado Brasília, no 360, via Upper Zulu 7, decola da 10, curva direita, saída Gole, transição oficial. controle 1-9-8 e o transponde é o 5-1-1-2 ou 1-6-1-6. Bom, 1-6-1-3, cotejamento correto.